namora comigo à espera do sol. Tira a roupa pra um banho de mar, é pele na pele, desejo no olhar. Água faz pensar mil fantasias pra fazer amor, só eu e você. Lua faz o nosso sentimento libertar o amor, se enlouquecer. Deixa a doideira bater pra nunca mais esquecer. Deixa a maré nos levar. Lá, lá, lá, lá, ia. Lá, lá, lá, lá, ia, lá, ia. E boa! Lua cheia, desliga o farol, namora comigo à espera do sol. Tira a roupa pra um banho de mar, é pele na pele, desejo no olhar. Água faz pensar mil fantasias pra fazer amor, só eu e você. Lua faz o nosso sentimento libertar o amor, se enlouquecer. Deixa a doideira bater pra nunca mais me esquecer. Deixa a maré nos levar. Lá, lá, lá, lá, ia. Lá, lá, lá, lá, ia, lá, ia. Give me! Sabe fantasias pra fazer amor, só eu e você. Lua faz o nosso sentimento libertar o amor, se enlouquecer.